Um indivíduo vai com seu cão ao cinema. O sujeito da cadeira ao lado começa a ficar espantado ao ver que o cão ria e batia palmas, como se estivesse realmente compreendendo o filme. Meu, tô abismado, seu cão tá entendendo o filme todo. Você tá abismado? Mas abismado tô eu. Oxi, por quê? Ué, porque esse filme aí saiu edição do livro, ele leu e não gostou.